Telefone 3457-1756. Zenson K 646. AM 690 kHz. Rádio Brasil. Mil watts de potência. Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Rádio Brasil AM. A sua tradição. Ninguém supera. Rádio Brasil, a melhor sintonia do rádio AM 690 kHz.